Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá pessoal, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de espetacular aqui na vossa Antena Web. Tudo bem? É verdade que cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que é o vosso espetacular. É um espetáculo de programa, é um espetáculo no ar a partir de agora então na Antena Web durante os próximos cerca de 30 minutos. Hoje vamos ter ao vivo temas como All You Want, da cantora Dairo. Enfim, vamos recordar que alguns temas passaram por cá ao longo do tempo. Vamos também ficar com a música de Lara Fabian, I Will Love Again, e também a música que, para mim, é um espetáculo, a música dos Coldplay ao vivo, chama-se Viva La Vida. São as três primeiras que vão poder ouvir na edição de hoje do nosso programa espetacular. like to watch you sleep at night, to hear you breathe by my side. Thank you. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the stars sound crazy and the words don't come out right, does it really matter? Oh, oh, if it gets me through this night, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love again, even if it takes a lifetime to get over you. People never tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for me. So if all the stars sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? If it gets me through this night, I'll be alive. Oh, mais três músicas depois destas três que acabaram de ouvir. Foram nem mais nem menos as seguintes: Viva La Vida, interpretação dos Coldplay; I Will Love Again, interpretação de Lara Fabian; em Assim ao Princípio, uma daquelas musiquinhas que também sabe-se sempre bem ouvir e cantada com muito sentimento, como se quer, não é? All You Want, de Dido. Agora vamos chegar com os Roupa Nova. O tema você é linda demais. É uma daquelas músicas também que sabe sempre bem ouvir, digo eu, numa noite, numa tarde, numa manhã, no que seja, enfim. O que importa é que fique na escuta e que desfrute destas músicas. Por ouvir também a música Te Vivo, de Luan Santana. E já que ficamos pela música brasileira, por que não recordarmos um tema de Ivete Sangalo? Música chama-se Areré. Aliás, Banda Eva, não é bem Ivete Sangalo, é Banda Eva. São as três músicas que vamos ouvir nesta edição, para o fecho desta edição do Espetacular. Já sabem, a emissão continua daqui um bocadinho com mais uma edição de Viva Portugal com o Rodrigo de Almeida. Fiquem bem, tenham uma boa noite e até à próxima quarta-feira. Diferente.

vocês. Eu, você, a percussão, que coisa linda. Deixa eu chamar. Lindo demais, que coisa linda. Deixa eu chamar. Pra cima, pra cima. Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida. Deixa eu chamar, chamar. E vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida. Deixa eu chamar, chamar. E vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.